vai sair em mais alguns instantes, porque o plano é para as 14h15, não é? Bom dia, azul 4207, ponto esquerdo da pista 10, pronto. Alinhar e manter, azul 4207. Ali manter, 4207. Solo agora aos 4h06, liberando próxima direita na minha frequência. E, por favor, faça uma chamada em 18h06 apenas para cheque de equipamento. Solo Salvador, tá 3895, não para o estacionamento no seguinte 3. Autorizado, chamo para NX Táxi. Vai para táxi, tá 3295. É 740, clareza, intensidade 2. Como recebe a torre, o M6740? M6740 conseguiu copiar a torre? Também está muito baixo aqui para mim. 07, livre decolagem, vento 100 graus com 12 nós. Livre decolagem, fica mesmo, 142. Faça o cheque, tá ok? Como recebe agora o 6740? Agora alto e claro, 5/5. Ah, que grato. Portão é o 7? Afirma, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, grato. Romeu Oscar, copia. Salvador Cirilo, no mil pés, corredor Axé, curva direita, pista no 70153, é o código 1935, é o controle. Azul 4207, decolado aos 48, chame o controle, 1935, bom dia. 435, bom dia. 45, decolado da 17, me confirme PLB. Acionamento, táxi decolagem com a torre 18h06. Two reports, double shock alive. Roger, the attention to 2000. Beat 1013, clear LS, over report. Contando com a Nador, muito bom dia, azul 4207, decolado para a família 700 da IOM. Azul 4207, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 360, saída da IOM. 360, da IOM, azul 4207. Desce 5728 via Mari, desce para 3000 pés, ajuste 1-0-3. Via Mari, desce 3000 com 1013. Minha alinhada e pronto, em quilômetros. One to one, are you ready to copy? Go ahead, madam. Clear to Golf Victor Alpha Charlie, flight level 330 via Upper Zulu 10 until Natal, after Upper November 873, after confirmed planned route. Puka departure, Zipar transition. After departure, left turn. Squawk code 5164. Salvador Departure Control 119.35. Clear for destination by level 330. After departure, Zipper left turn, squawk 5164. and departure 119.35. Could you confirm the rest, please? Flight level 330. And flight level 330, Tawai 121. Affirmative, only departure. UCA, departure, ZIPAR, transition, ZIPAR, Zulu, India, Papa, Alfa, Romeo. Plaza and Zipa Starway, Zipa Transit Starway 121. Starway 121, readbacks correct, report ready for push and start. Report ready for push and start, Starway 121, thank you. Salvador, TAM 3895140 a bordo, 415 alterna Galeão, pronto para o táxi. Autorizado táxi India Alpha, ponto de espera, chame 286. A India e Alfa, ponto espera 86, TAM 3895. Tomei o Oscar, decolado ao 51, chame o controle em 0935, até a volta. 935, até. Batango, Kilo Romeo Oscar, mantenha-se em condições visuais, o nome é o PES, que na Gama 03, corredor Axé, reporte passando fora da barra. Olha só para direto Siri, e acendendo para o 045. Foi, Del. É a 235. Kilo Romeo Oscar, autorizado direto Siri, para o 235, extensão nível de voo 045. É, Kilo Romeo Oscar. Solo Gol, 1,7, puxa acionamento, portão 5. Autorizado, chama pra início táxi. Chama, táxi. Controle de Salvador, Papa Romeo, Índia November Alpha, a 1000 pés, corredor forte, afastando a 20 milhas. Índia November Alpha, mantenha no meu pés, corredor forte, é escudo do controle. Afirmativo. Mantenha mil pés, corredor forte, na escuta do controle, Índia November Alpha. Trip 5220, trip 5220, contact tower 118.6. 118.6, good day. Webjet 5728, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-3, autorizado final ILS, XA, pistão 1-0, reporte estabilizado. 2000, comine 13, passará estabilizado ILS. Clear to land, runway 10. Roger, clear to land, 5 teachers here. Torre Salvador, TAM 3895, ponto, pronto no ponto espera da 10. Mantenha, ponto espera 3895. Mantém, 3895. Após o ATR na final, alinhar e manter. Após o ATR ali, mantém, tá 3895. O 207, chame centro Recife, frequência 128.8, alterno 33.25. 128, 133.25, 4207, obrigado, uma boa tarde. Localizador com campo à vista, 5728. Objeto 5728, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18-6. 7, vacate the runway by taxiway Echo, call ground 1219. Vacating runway by Echo 1219, repeat, 5220. TAM 3895, livre de decolagem, 1-40 graus, 1-49. Autorizada a decolagem, TAM 3895. Decolagem, chat, zero, clear, alfa, vai, alfa, kilo, apron, 3. Yeah, alfa, vai, kilo, apron, 3, trip, 5220. Nossa, 77181, alterna com 5, 2 horas e 50. Nossa, 77, passa autorizada à direita, via Juliette Alves. Onde espera no 0, torre 118, decimal 62. Altimetro no 0, no 3. Ok, Juliette Alves, ponto de espera, chama a torre, boa tarde. Torre Web 5728, passou cimbra embaixo travado. 5728, avistado, continue aproximação, aguarde autorização de pouso. Vento de 120 graus com 11 nós, tento pássaros na final. Gente, aguardando autorização de pouso. Deixa o nível no 60602. Web 5728, tem livre pouso, vento 120 com 10. Livre pouso, 5728. TAM 3895, decolado 59, controle em 1935, bom dia. 1935, boa, TAM 3895. Controle Salvador, bom dia, o TAM 3895. TAM 3895, contato radar decolagem, submantém nível de voo 340, pede da EL. Afirmativa, atenção 340 na da EL, TAM 3895. Lima, pronto, tá bom. TAM 4777, autorizado, Salvador Guarulhos, nível 400, decola da 10, curva direita. Saída da EL, letra de 10. Auxiliar intercepta a turística 50, conforme a roda do plano. Controle 1,9, decimal 35, transponda 5161. Autorizado, Guarulhos, 400, via roda do plano. Boa, pode falar da segunda, zero, com curva direita, primeira vez da EL, 10. Você deve voar a frente da rota do plano. Não pode ser por nome a única, até 59,30. Copiou da EL, Leda? EL, Leda, que deve. Gente, chame por favor. Juliette, caminhão na bata, sobrevoo paralelo e Pitocu? Foi ideal, segundo. Gente, mas Juliette Romeu autorizado 500 pés, decola no 7 direto para o norte. O local controle em 11935, passando a 0115. IP 5, correção, Webjet 5728, solo 1401, libere solo 1219. Lamjet copiou a torre? Afirmativo, copiou. Clareza intensidade 1, ok? Tá muito baixa a transmissão. Como copia agora o Web? O 3x3, chame o solo 219. Câmara solo 219, Web 5782. Afirmativo, 174, 3191, táxi autorizado, via Juliette Alfa. Pode parar no 0, torre. 118, decimal 62, altímetro no 0, 13. Juliette Alfa, ponte espera 186, da 3191. Solo Web 5728. 5728, via Alfa, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette 5728. Volo 777, decolado aos 03, chame o controle em 119, decimal 35, bom dia. Paulo 35, bom dia. Controle, voo no 777, bom dia. Voo no 777, contato radar, decolagem, submantém, nível de voo 320, saída da EL. 320 da EL, 77. O solo Web 5728 está antes da Juliette, guarda a missão. Afirmativo, o TAN 3191 na escuta. 3191 da TAN na escuta. Passeia. Está informando que tem um Webjet na Juliette, ele vai ingressar para o portão 05 da passagem atrás. Gente, a passagem era na seta 05. 5728 ingressa no 05. É, está ingressando no 05 Web 5728. Tem a saída, guarde a consideração. Para evitar formações. Autorizado, TAN 3895. Ok, para de BDEVs é presente, TAN 3895. Salvador, bom dia, 5240, restrito 150. TIP 5240, sem identificação, via chegada mar e desça para nível de voo 050. Via chegada desça para 050, TIP 5240. TAN 3895, vai na ProDeudes, SAMI, Centro Recife, 128, decimal 8, alterne 133, decimal 25. Salvador Ilhéus, 160, via Whisky 1. Decola da 10, direita, da EOL Ilhéus. Controle 119, decimal 35, transponder 5166. Autorizado 160, Ilhéus, sai da curva direita da EOL Ilhéus, 1935 vai acionar, 51, aliás, vai chamar, e 5166, o transponder azul 4735. Tá bom, copiou 160. 160, afirmo. Fecha, fecha o parâmetro. 8 milhas oeste de Salvador, vai na proa de Bonf, para iniciar a chegada de Bonf, desça para nível de voo 060. 060 inicialmente, então chegando a Amã, senhorita. Amã via Amã. Sente, autorizado chega da Amã, 060, passeio 2230. 060 Amã, passeio 2230, proa de Amã. Presente ou da cabeceira? Da presente, então, comprou a norte, o vento de 120 com 10. Chame fora do solo, Mike Juliette Romeu. Tango Kilo Romeo Oscar, reporte para descida. Reporte para descida, Romeo Oscar. Direto 1000, decolado ao 07, chame o controle, 1935. 1935, grato até o regresso. Oi, Salvador, tô 3191, 4090, pronto. 3191, livre ingresso e decolagem, vento de uma centena com 9 nós. 3 alinhamento, decolagem da 10, tá? 3191. Controle, muito boa tarde, é o papapapá, Mike Juliette Romeu. Papá, Mike Juliette Romeu, mantenha-se em condições visuais, zona meu pé, proa norte, confirme intenções. Sobrevoo no subúrbio, Ceará. Assim que autorizado, a curva à direita, à esquerda. Ciente, mantenha até 1000 pés, curvando à esquerda, Mike Juliette Romeu. Desculpe, está autorizado da presente, curva à esquerda, 1000 pés? Mike Juliette Romeu não compreendeu a mensagem. Mantenha 500 pés, autorizado, curva à esquerda, Mike Juliette Romeu. Autorizado, grato. Salvador, é o TRIP 5240, autoriza passar e TAP abaixo de 5000. TRIP 5240, desça para 2000 pés, ajuste na 0 no 3, livre da restrição de altitude em TAP, autorizado final ILS, XR pista na 0, reporte estabilizado. Autorizado ILS, X-ray da pista no 0, vai reportar estabilizado, descendo para 2000 pés, livre da restrição em TAP, TRIP 5240. 2230, desça para nível de voo 050, redução para 2109. 050, reduzindo 2109, passaria do 2230. Lado 09, 1935, bom dia. Bom dia, 1935. Pro 3191 da TAM, boa tarde, senhor. Decola na DAEL. TAM 3191, no contato radar na decolagem, submantém nível de voo 380, sai da EL. 380, possibilidade de voarmos da EL, Fred? Autorizado, pode da EL. Gol na 777, chame centro Recife na 28, décima 8, ATR 133, décima 25. 883325, boa. Efetuando desvio à direita, passaria do 2230. Ciência após desvio, retorne. Retorna 2230. O Romeu Oscar, desce para altitude de tráfego, reporte cruzar 3000 pés. E chame pronto para o táxi. Para ingresso e decolagem, o Guardião 07. O tempo de voo que 10, 5 minutos, o Guardião? Confirmando 3 a bordo, não é isso? November Alpha, autorizar 2000 pés, que é legal na 03. Que November Alpha, autorizar 2000 pés. down from Tower 121, question startup and pushback. Tower 121, clear startup and pushback, correct for taxi. 10-0-0-3-2-2-3-0. Para ingresso na 97, guardião 07. Ok, Guardião 07, ali em decola da 17. Vento de 100 graus com 10 nós. A linha decola, 07. E o back for taxi? Condições visuais sobre para 500 pés, mantendo a proa até atingir o litoral. Chame o controle 1935, Guardião 07. Perfeito. Localizado no localizador de LS X-Ray, o TRIP 5240. TRIP 5240, chame torre 198-6. Chama torre 198-6, TRIP 5240. Passarei do 2230, desça para 2000 pés, ajuste na 013. Autorizado final ILS, X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado. 2000 pés, 1013, reportaremos estabilizado ILS, 2230. Ainda em cima, TRIP 5240. Informe com o trem checado. Vai reportar com o trem checado, TRIP 5240. Controle, Guardião 07. Guardião 07, mantenha-se em condições visuais, corredor a pé, no meu pé. Ajuste na 0 na 3. 07. Salvador, bom dia, Gol 754. Desce ao 1-0, informação via mar. Gol 754, acende identificação via mar e desça para nível de voo 050. 050 via mar, Gol 754. Maiológica, frequência livre para coordenação. Salvador 3191, direita na 225, informação. Ciente. Livre pouso, 130 graus, 109. TRIP 5240. Livre pouso, TRIP 5240.